dedicada a todos apaixonados pelo futebol. Lepé, moleque preto, escuro de sol. Apenas 10 de idade na escola, o melhor no futebol. Português, história, geografia, matemática. Não, a quadra de futebol ali foi sua dádiva. Pois com a redonda no pé, encantava até os mais velhos. Driblava, pedalava com semblante sério. Pra logo após mais um gol, sorrir e abraçar os colegas. Sonhava com Maracanã, correndo nos campos de terra da favela. E assim os anos foram passando e a adolescência chegou. Com ela a maturidade e o seu primeiro amor. Dividido então, neguinho, o Lepé ficou entre os treinos na base e o seu limitivo brador. Enfim, aos 17, a chance que ele vivia sonhar. Confirmada a lesão do camisa 10 titular. Era final no Morumbi do Campeonato Paulista. Fez o sinal da cruz, pensou em sua mãe, vestiu a camisa. Em campo demonstrou a frieza de um centroavante, misturada a genialidade de um meio esquerdo aspirante. Aos dólares, aos euros, ao estrelato, 3-0, 3 gol dele, o título do campeonato. Na comemoração, uma noite com Carola, seu primeiro amor. E no dia seguinte, a notícia que desde criança sonhou. Seu passe foi vendido pra um clube da primeira divisão espanhola. Carola, prometo que volto pra te buscar, não chora. Tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque e tirou o goleiro. Lepé, ele é um homem gol. Lepé, ele é um homem gol. Tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque e tirou o goleiro. Lepé, ele é um homem gol. Lepé, ele é um homem gol. Um ano se completa, Lepé em território espanhol. O neguinho já brilha mais que o sol. É manchete de jornal, rádio, internet, televisão. Campeão espanhol da Champions League, convocado pra seleção. Enquanto isso, aqui no Brasil, um vento cresceu. E há mais ou menos uns 3 meses, um negrinho nasceu. A certidão de nascimento, só um nome trazia. O conto de fadas da periferia, mais uma vez, repetiria. Lepé ganhou tudo que disputou e decidiu mudar de ares. Da Espanha pra Itália, mais dólares aos milhares. Nem se lembra daquela que prometeu e buscar. Artilheiro das eliminatórias e na seleção, camisa 10 titular. E o negrinho de 7 meses no colo da mãe no sofá, que se emociona ouvindo o Galvão Bueno narrar. Os gols de Lepé que encantam a Europa. Eleito melhor do mundo, ganhou uma Copa. Da Itália pra Inglaterra, um ciclo terminando. E após 10 anos ele anuncia ao mundo que está voltando ao Brasil, e é claro, ao time que o lançou no mercado. Saiu como uma promessa e retornou consagrado. Tem tudo que o dinheiro pode comprar. Seu dinheiro lhe dá tudo que o prazer pode ofertar. Mas será que conseguirá restaurar a história que precocemente foi interrompida pela fama e a glória? Tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque e tirou o goleiro. Lepé, ele é um homem gol. Lepé, ele é um homem gol. Tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque e tirou o goleiro. Lepé, ele é um homem gol. Lepé, ele é um homem gol. Recebido no Brasil como um verdadeiro mito. Primeiro treino, coletivo, realmente muito atípico. Jornalistas, câmeras, todos os flashes estão focados no infantil só pra ver o moleque de 12 anos vestindo a camisa 10. Pedalando, deixando os adversários a seus pés. Não demora muito e noto a semelhança com Lepé, que vai até o gramado só pra ver qual que é. Engessado, olhos vidrados, vê e não acredita. O neguinho é sua xerox falada e escrita. O jeito que ginga, que corre, que bate na bola. Encrado com lágrimas nos olhos, avista a Carola. Seu primeiro amor, que ficou aqui esquecido. Seu ego inflado impediu que lembrasse do que havia prometido. Ela balança a cabeça e sinal de positivo, como quem diz: sim, Lepé, esse é seu filho. Só Deus sabe como foi difícil não deixar faltar nada pra esse menino. Você foi prometendo que viria me buscar, nem me ligar, ligou. Não tive como te falar. Não vim aqui pelo dinheiro ou sua fama. Esse moleque só queria um pai dizendo que lhe ama. Agora é com você assumir ou não o compromisso, pois esse moleque é seu único filho. Tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque e tirou o goleiro. Lepé, ele é um homem gol. Lepé, ele é um homem gol. Tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque e tirou o goleiro. Lepé, ele é um homem gol. Lepé, ele é um homem gol. Eu peço atenção de todos, por favor, minha atenção. Vai ser manchete de primeira página da minha informação. Esse moleque que vocês estão admirando é meu filho. Doutor surpreso quanto vocês, mas o fato é verídico. Há 12 anos atrás, fui de Malicuia pra Espanha, pretendendo voltar e levar pra lá alguém que me ama. Porém, o cifrão impregnou minha mente. Loiras, ruivas, morenas descendentes, negras eram minhas preferidas, confesso. E apenas uma semana me perdi nesse universo de luxo, status, badalação e fama. Graças a Deus, o lance das drogas nunca achei bacana. Então voltei e tive essa surpresa maravilhosa, que tenho um filho e ele segue meus passos no mundo da bola. Imagino o que ele passou nesse mundo cruel, mas a partir de hoje quero assumir meu papel. Perdão, meu filho, não sabia da sua existência. Na minha infância também sofri da mesma carência. A falta do pai, do espelho, que é de suma importância. Vem cá e deixa eu te dar um abraço, criança. Porque pai é quem cria, educa e dá amor. Independente se no seu bolso há muito ou pouco valor. É raridade uma segunda chance pra uma primeira impressão. Mas se Deus permitiu, então vem comigo, filhão. Tá devolvendo os dois zagueiros, deu um toque e tirou no goleiro. Lepé, ele é um homem gol. Lepé, ele é um homem gol. Tá devolvendo os dois zagueiros, deu um toque e tirou no goleiro.